tua voz, teu chamado ecoa em mim. Marcam os que suspiram por causa da dor que há aqui. Tua glória se levanta sobre o altar, vem nos tocar. No meio da cidade, teu povo aclama. Marca, Senhor, com teu sinal aqueles que anseiam por ti. Na tua presença é o nosso lar, a esperança que vem nos redimir. Marca, Senhor, com teu sinal nos protege e vem nos guiar. Em meio à dor somos luz, em ti, Senhor, vamos confiar. A maldade se espalha, mas não deixas de ver. Em meio à perversidade, teu olhar é de poder. Clamamos por perdão e por um novo amanhecer. Com coração quebrantado, a tua paz queremos ter. Marca, Senhor, com teu sinal aqueles que anseiam por ti. Na tua presença é o nosso lar, a esperança que vem nos redimir. Marca, Senhor, com teu sinal nos proteges, vem nos guiar. Em meio à dor somos luz, em ti, Senhor, vamos confiar. Teu sinal, aqueles que anseiam por ti. Na tua presença é o nosso lar, a esperança que vem nos redimir. Marca, Senhor, com teu sinal nos protege e vem nos guiar. Em meio à dor somos luz, em ti, Senhor, vamos confiar. Portuguese worship.